Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco adiante viu também Tiago e seu irmão João consertando as redes do barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, hoje o tema é vocação. Naturalmente, vocação. O que é interessante perceber, dentre tantas coisas, né? É que largai, disse Jesus, largai e me segue. Eu vos farei pescadores de homens. Foi uma promessa, mas prometeu segurança? Não. Prometeu dinheiro? E quanto que eles iam ganhar? Não sabemos. Promessa nenhuma, apenas um chamado. E eles foram. Meus irmãos, irmãs, nós, para seguirmos Jesus, fazemos tantas exigências. Perceba as nossas orações. Eu vou te seguir, Jesus, eu vou ser católico, mas olha, eu tenho um monte de exigência para fazer. E o texto de hoje, um dia depois de ter celebrado o batismo de Jesus, o que nos fala? Fala que deixaram o pai, os empregados, e simplesmente seguiram Jesus. Quem dera se nós tivéssemos essa mesma disponibilidade, essa mesma disposição e coragem, seguir Jesus. Senhor, nós também queremos te seguir. Então dai-nos essa disposição, essa coragem. Dai-nos, Senhor, ter coragem de deixar nossas redes, nossos apegos pessoais. E quando eu digo isso, é pensando em você nesse ano se programar, já é ano novo, como catequista, num grupo de oração. Você é vocacionado do Senhor. Já parou para pensar? Você, sim. Você é vocacionado do Senhor. Qual vai ser a tua resposta? Eu nem sequer sabia o que estava reservado para mim, e nem imaginava porque Deus queria tanto me chamar. Queria compreender seu chamado dentro do meu coração. Mas Deus te chama. Pois tantas vezes eu rezava e perguntava pela minha vocação. É. E hoje eu sou. O que, que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? Um cantador da boa nova do Senhor. Filhos queridos, às vezes eu escuto as pessoas usando certas frases que infelizmente são só frases de efeito. Quando alguém morre, alguém diz: ele cumpriu a missão, ou ela cumpriu a missão. Mas antes que alguém diga para você quando você morrer, diga para você: qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão?